vejo sozinha. Mesmo em minha volta tendo a multidão, todos sabem o que eu preciso, mas ninguém estende a mão. Quantas vezes eu sofro na minha e sorrindo pra ninguém perceber. Então olho pros montes e pergunto quem irá me socorrer. No frio da noite eu calar. Vem.